Nai, que queres? A boa, onde foi? Marchou, morreu. E onde está? Supoño que no ceo. E nos, cando morramos, onde iremos? Pois supoño que tamén o ceo. Nai, que queres? No ceo hai moita xente. Coido que sí. Como vou facer para atoparte? Ti non te preocupes que nos veremos. Nai, que? Eu agárdote nunha esquina, vale? Vémonos nunha esquina. Thank you.